O animal já enfurecido, o animal já estressado. E pra dominar essa fera e levar todo mundo à loucura, vem pra cima, Maestro Davidson! Alô, Moju! O animal tá na área! É o búfalo! Obrigado com todo carinho, toda a galera aí do Mega Guanabara! Rapaziada que deu um pontapé inicial hoje aqui no show do animal, no lançamento do Engando! Valeu com todo carinho! Alô, Josias, chega aí, Josias. Tá começando, meu animal. Hora chegando. Alô, Moju. O animal tá na área. Davidson, Maestro DJ Davidson, Maestro Davidson. Agita! Presença hoje aqui no Centro Cultural do Moju, pra curtir a nossa evolução, o Búfalo do Marajó, juntinho com o Mega Guanabara, o lançamento oficial do Engando. Novo Búfalo do Marajó. Um novo conceito para shows de aparelhagem. Josias Davidson. Rafael Cassiano. Vai! Búfalo do Marajó. A evolução. Esse animal é uma loucura! Nosso compadre Paulinho já no circuito. Alô, meu compadre. Bufa, bufa, bufa, bufa, bufa, bufa, búfalo do Marajó. Nosso amigo Moisés também tá na área. Alô, Moisés. DJ Moisés lá do Rubi, tá aqui com a gente. Alô, Moisés! O animal só começando, galera. Lançamento oficial do Bloco Engando. E a gente tá na área. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Alô, meu amigo capixaba! Direto de Castanhal pra Moju! Fala pra mim bem baixinho qual é teu som, capixaba! Búfalo. Capixaba, eu falei baixinho, meu irmão, não grita. Acertada também, já aqui no circuito com a gente. As Bufaletes, alô, Vanessinha. O meu amigo Vanderson tá aí com a gente, ele, companhia do Balder. Um grande abraço pra você, o Romero também tá na área. Alô, Clevinho, cachorro louco. É o Búfalo do Marajó. Pra quê? Só pra poder curtir. Pra curtir. O Búfalo do Marajó. Descarado, carente. Dieguinho da Al-Qaeda. O homem que bota fogo em tudo aqui no animal. Eu surro, então relaxa, empina no movimento com a cara de debochado. No... Claro, meu amigo Serginho do Palio, ele é a patroa Monique ali no ladinho. Obrigado, Serginho. Movimento com a cara de debochado. E gostou! Cadê o Breno? É maluca, essa menina. Maluca! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. E os nossos fiéis seguidores também estão aqui na área com a gente. Obrigado, meu amigo Renan Céu, ele, Anai, Nego Bala do Crau e a primeira dama. Começou a seduzir, começou. O meu amigo Edivan, a Vivi! Também estão aí com a gente, o Dadinho na Nike. Ele é a primeira dama, pode crer, meu irmão. É maluca, essa menina, ela é doida, essa menina é maluca. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Senta desse jeito gostoso que me fascina. Olha o meu amigo Sandro do Mirim, já em breve. Aguardando o nosso animal lá em Garapé, menina. Pode crer, meu amigo Sandro. Bomba, bomba, bomba, que faz homem, bomba, lomba. Alô, Matheus Castro! Ele toda a galera aí, meu irmão, pode crer. Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bombinha. Búfalo do Marajó. Acatacatá. Búfalo do Marajó. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai, Júlio, tô de boa. Ele e a primeira dama, Débora também. O meu parceiro, Fabrício Pinheiro. Biel Escudeiro e a primeira dama. Aqui no ladinho. Ellen Souza é o nome dela, meu irmão, agora. Se revela Santinha, sensualiza Santinha, empina a bundinha. Desce, Santinha. Sobe, Santinha. Revela, Santinha. Sensualiza, Santinha. Tá começando o animal. É o Búfalo do Marajó. Um abraço pra você. É o cara que é responsável aí pelo bloco Encanto, meu irmão, trazendo sempre as melhores atrações aqui pro Moju. Então vai, se revela e mostra quem você é. Especialista sai na pontinha do pé. Se encontra com as amigas, faz o que bem quer. Oh, oh, oh, então vai, se revela e mostra o que você é. Funk, vai! Sensualizando pra frente e pra trás. Bora, Clebinho, cachorro louco, meu irmão! Vai! Você revela santinha. Sensualiza santinha. Empina a bundinha. Como é que ela vai? Como é que ela vai? É santinha. DJ Robson Gilberto, em frente aqui o comando do nosso animal. Obrigado, Robson. Valeu, Gilberto. Santinha. Ela já está na área. Ai, papai. Alô, Manderson Gacetara. Obrigado, meu amigo Vanderson. Valeu, Romero. O Valder deu meio daí com a gente. Valeu, meu irmão Vanessa. Das Bufaletes. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não... Alô, Matheus. Bandido balança, vai. Bandido não dança. Bandido balança. De glocada na cintura, roça nela que é largama. Bandido não dança, vai. Bandido balança. Alô, Chupão. Não dança. Bandido balança. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sexo, cerveja e maconha. As novinha viciou, tá tudo curtindo. E agora? Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado. Eu viajando em tu, tu só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Desce rebolando, já pagou pra outro lado, já pagou. Búfalo do Marajó. Fui lá no baile que ela dançou, e como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile que aconteceu. O quê? Ela parou e me chamou. Chamou, chamou eu. Galera do Miri aqui na área. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha, tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. E o animal tá na área! Búfalo do Marajó! Dale, Davidson! Sambo, vai! Ju! faz meu animal. Vem pra festa do Búfalo. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Remexe a caixa. Remexe. E olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá com a brincadeira da tomada. Seus braços vão ficar bem lá no alto. O seu carro também coloca as mãos pro alto. Olha a brincadeira da tomada. Chega pra cá com a brincadeira da tomada. Logo engana o animal. Búfalo. J. Cowboy Davidson. O maestro. Maestro Davidson. É isso. Remexe a caixa. Remexe a caixa. Pá, pá, pá, pá. Pode parar. Atrás do meu amor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Samba, Moju! Vou te pegar. E essa é a galera do avião. E vem curtindo essa nova onda. Sou um pirata, sou o rei da embarcação. Vou navegar, curtindo a sorte do meu capitão. Capitão Jack comandando uma galera. Vem nessa aventura, todo mundo fazendo a ondinha. Olha a onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, e na praia! Onda, onda, olha a onda! Vou te pegar, vou te pegar. Olhou o seu pezinho. Olhou, Vanessinha. Olhou a barriguinha. Olhou, Vanessinha. Olhou o seu uísque. O papai, melhor ainda! Olhou o seu pezinho. Novo. Que isso? Ilha FM, FM Sergipe. Balança pra lá, balança pra cá, e sacude o trem. Souber a coreografia, pode fazer. Tá liberado, vai. Vira todo mundo pro lado de lá. Um atrás do outro. É só vamos descer. Marote, vamos andar na prancha. Vai. Um, dois, um, dois, três. Andou na prancha. Cuidado, tubarão. Um, dois, três. Passa o Miguel Divana. Arranjo o meu grande abraço pra você, Divana. Obrigado pela vida. Ela tá de volta. System Sound. E um show em alta definição de verdade. Bora, meu animal! Bora, meu animal! Bora, meu animal! Bora, meu animal! Começando no Moju! Com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado que ele tá na área! Búfalo do Marajó. Olha a chifrada! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Bora, bora! é uma loucura! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa tá ardendo, vai. Olha o badala, segura a chifrada. Fica bem louca que vai levar chifrada. Falou, então na minha casa. Então vem mulher, nossa pegada é safada. Gatugadão, gatugadão, gatugadão, gatugadão. É só gatugadão. Gatugadão, gatugadão. Olha só, olha só, olha só. Presta atenção. É só gatugadão, gatugadão, gatugadão, gatugadão, gatugadão, gatugadão. Bora, bora, bora, bora, bora, Moju, bora, bora, Moju, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio som digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco. Jumps 4, no bloco Fox Elétrico. O Falando Marajó, em Baião, Felipe Braga, meu amigo Flávio Meirelles. Vem com a gente na doideira aqui no Animal. O DJ tá mixando, me diz o que... Obrigado, Flávio! Tá mixando, todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Ostentação se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na áudio som digital. Two fold the bass. Vai na pressão, meu animal, na pressão, meu animal, na pressão! Escuta aí, Rodrigues! Escuta aí, Rodrigues! Escuta aí, Rodrigues! DJ Lohan que tá com... Ei, Vissol! Caraca! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Mãozinha vai pra cima, mãozinha lá em cima. 3, 2, 1. Tá começando a esquentar, meu animal. Na condição, estourei logo. Hoje também é aniversário do meu parceiro Everton Ferreira. Tá comemorando aqui no som que ele dá valor. Fala pra mim qual é, Everton. Fala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que... E o Glebinho, meu irmão, esse é muito louco. Ele é cachorro louco. E a balete no esquenta. Animal, o que ele vai fazer hoje? O que ele vai fazer hoje? O animal vai te dar chifrada. Chifrada. Vai te dar chifrada, vai. É o Falo do Marajó. Bora, Júlio, tô de boa! O animal... Ele, minha amiga Débora, também. O Fabrício Pinheiro, via escudeiro. É o Falo do... Nossa amiga Ellen, daí, Guajê! A nossa união... Toda a família Gasparzinhos. Galera... Um grande abraço pra vocês, hein? Obrigado pelo carinho, viu? A nossa união... Agora tá formada com a galera da parque, a equipe fica sentada. Didi Galo vai comandar o show. Didi Josias vem domar o animal. Com o maestro Didi Davidson e o Cassiano, tão sensacional. A nossa união agora tá formada com a galera da parque. A... As abusadas também com a gente. Bora, menina, equipe cacetada. Bora segurar os ânimos, meu irmão. Tem muita coisa pra rolar. Equipe cacetada, meu dia vai ter tuba. O animal vai te chifrar, vai. É a galera da barca, a gente tenta uma loucura. É DJ Melly. Uma loucura. Viviane Batidão e DJ Betinho, Isabelle, sim, sim, sim, sim. Everybody's going to the party, have a real time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Fielzinho da Tida também, equipe Ficha, Ficha do Trauá, aqui no Animal! Obrigado, Guto do Galinho, meu parceiro DJ Moisés, lá do Rubi! Em companhia do nosso compadre Paulinho! Josias, o espetacular. Chega chegando, meu espetacular! Alô, Sazak Show! Nessa Davidson! Uma grande mais hoje aqui, Muju, o nosso búfalo do Marajó, e claro, já abraçando com muito carinho a todos os fã-clubes, as equipes, a Zoia arrebentando, fazendo chifrinho com a gente. É o grande parceiro, Nego Bardo, grau aí com a gente. Obrigado, Nego. Ele, Divan, Vivi, Nai, Renan. Lanchando de boa! E o nosso meu escudeiro, equipe cacetada de Abaidetuba ali com a gente. Deixa eu virar desse ladinho aqui. E a patroa, ela sempre é ela! Monique! E também o Serginho do Paio. Obrigado pelo carinho. Meu compadre Paulinho, DJ Moisés lá do Rubi. E saiu com a gente, galera de Castanhão invadindo, viu, Davidson? Aí o Jorginho, tá toda a comitiva, capixaba, enfim, vamos nessa, detonando e estremecendo! Búfalo do Marajó! Ganho tipo a nave, vem pra cá se divertir. Nave do som voltou, é o poderoso Rubi. Nave do som voltou. Júnior do Capetinho, Hélio Rodrigo da CR aqui com a gente, pirando tudo também. O Aliago da Mão de Ferro, toda a nossa Mão de Ferro aí na área. Que a nave tá de volta, MCJ que tá cantando e lançando música nova, nova. Meu amigo Breno, ele e toda a galera da Denis lá. Aí com a gente, galera da Denis lá, que curtindo o nosso animal. Alô, Igor Show. E a galera do Red aqui com a gente na área frontal do animal, o Willon Gordo do Red, Easter X também, Rodolfo da Guanabara. Valeu! Aqui é o MCJ novamente no trilho das aparelhagens, ligou? O Elerson e Sarro. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Vai, meu animal! Vem periquita! E a família Alcai daqui com a gente, o Shell, Bruno, Edson, Tuta, Joel e o Dieguinho! Garçom Burioga! O homem que tem uma raiva de uma pizza, meu irmão! Nós atravessa, eu meu mole, nós atravessa. Vem que vem pra arrastar ela, começa a me atravessar. Eu mole, nós atravessa, eu meu mole, nós atravessa. E DJ Lohan é 7, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete, mete, mete, mete, mete. Tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tir girando, girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no balo. E no final da festa eu te pego no meu carro. A gatinha Bianca de Cametá tá aí na área. Alô, Bianca! Girando, girando, aí novinha vem no balo. E no final da festa eu te pego no meu carro. E agora? O empresário Leandro também, o Thiago, ele, companhia do Marivaldo, o Léo, o Edson, a Débora tá aqui com a gente, a Deise, o Janderson também, e o DJ Nando Mix, da família 5.1. Alô, meu amigo Sandro do Mirim, alô, Giovana, o respeitado de Mojó. Girando, girando, girando, girando, girando, pra cima vai girando, girando, girando, as mãos pra cima vai girando, girando, girando, aí novinha vem no palo, e no final da festa eu te pego, falou, girando, falou, girando, falou, girando, falou, falou, laça, sa, sa, sa, champanha de ali. Chifrada, chifrada, chifrada, laça. É o lançamento oficial do Bloco Engando. Olha, meu amigo Johnny, Hélio Júnior, Pitbull, o Douglas. E as suas primeiras damas aí, a Iris, que está completando aniversário hoje. Parabéns, viu, Iris? Tudo de bom? Não sobra nada. DJ Darlan, Davidson, Rafael e Josias é o búfalo para o mundo. Você viu nas Olimpíadas, vai, joga a mão pra cima. Esse é o clima, dá-lhe uma chifrada, pega essa bandida. A evolução que veio do Marajó que tá chegando. Segura o animal, que ele tá chifrando. Segura o búfalo. Os implacáveis do rock também, já vai ter. Vevê, Jean, Josiel tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho. O Renan, o Cleison e o Rodrigo. Chifrada, chifrada, chifrada. Por pouco, Jonathan, Jet, na verdade, equipe Ferro com Aço também aqui no animal. Bora, meu amigo Christopher. Alô, Jorginho Boy, alô, Capixaba. E a mão de ferro. Tadinho da Nike também, a primeira dama, Edivan, Super Angra. Alô, Vivi, pega o bala do Crown. Tá aí na areia, a primeira dama. Valeu pelo carinho. Renan, Céu e a Nai. É o Serginho do Palio, patroa Monique. É ele, é? As bandivas alerquinas aqui com a gente, Juliana, Priscila, Débora, Anne e a Sandra. A menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de... Até sangrar hoje, papai! Bora, Sazaki! Minha amiga Vanessinha das Bufaletes também tá na área, ela não perderia essa de maneira alguma! Obrigado, viu, Vanessinha? Meu amigo Clebinho Cachorro Louco. Tá endoidando tudo aqui do ladinho. Valeu, Gudu do Garinho, meu amigo Vanderson. Ou na GDB, a cacetada também na área. O Romero, o Valve. Pegou o seu contato e chamou no WhatsApp. O Fran também, daí, o Fran. Que vai te empurrar mais tarde. É o DJ que vai te empurrar mais tarde. Pode ser dentro do hotel, dentro do carro, em cima da laje. É o DJ que vai te empurrar. Alô, Vanderson. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Vem aqui, Hi-Fi, Darley, Denilson, Danivaldo. Os Jovens do Mix, a referência. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. No baile funk com as amigas, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. No baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Cabunda no chão, quando ela mexe, cabunda no chão, quando ela joga, cabunda no chão, quando ela faz o bumbo no chão. Bala espetacular, cê tá por onde, garoto? Olá, Davidson, já no meio da galera, no meio da multidão. E como sempre, dando um rolé, abraçando os amigos. Hoje aqui, Muju, tá do jeito que a gente gosta, galera do Mirim. Já por ali, detonando. Guaravan, um abraço pra você. Meu parceiro, DJ Moisés, lá do Rubim. Está aqui com a gente, daqui a pouco ele chega com a gente. Dá um toque também pra galera. Enfim, tamo junto, sempre, sempre. E o compadre Paulinho, carreira solo hoje, meu irmão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Red Max e o Mike, o Erizinho, o rei do cupuaçu. Alô, Monique, fala Serginho do baile. A galera já vai der sempre no som que eles dão valor. Mas não brinco com ela não. Olha, explosão. Olha, explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Bum bum bum bum bum bum bum. Pega príncipe negão. Bum bum bum bum bum bum. Pega príncipe negão. Jovens do Rio. Agora mega topa vai atirar com bum bum. Príncipe negro tá chegando, bagulho doido. É as princesas alerquinas, rock doido. DJ Edilson e Edilson tá tocando. Cheia Paulo e Vanderson vem agitando. DJ Nana também bebida à vontade. Apague a luz, atira com bum bum, vai começar. Olha o bum bum. Búfalo do Majó. Te pego daqui, te pego de lá. Apaga essa luz que eu vou te ensinar. Sentando no colo bem devagarinho e pina essa bunda bem gostosinho. Agora a mega tropa vai atirar com bum bum. Bum bum bum bum bum bum. Pega príncipe negro. Empina essa bunda bem gostosinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Vanessinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. DJ Davidson. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que... Toda a galera da moto do Tauá também curtindo o nosso animal. Valeu, galera da moto. Agora vai pegar. Rapaziada aí do Mega Guanabara, um grande abraço pra todo mundo também. Galera que deu um pontapé inicial no show do animal. Hoje aqui no Centro Cultural. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Bora viajar, bora viajar. sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Bora pra cima, meu parceiro Romero! Me apaixonar. Mas você me visita toda noite. Matheus! Matheus Castro, meu irmão! O homem que comanda o mirim! Vou te amar sem medo, medo de errar. Nossa mão de ferro! Direto de Castanhal, rompendo e quebrando todas as barreiras! Medo, eu vou me entregar. O Búfalo do Marajó. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tu... E daqui direto pra Tucuruí, né, meu irmão? Olha, só te digo uma coisa, se não tiver dando certo o negócio, é melhor tirar o pé. Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão e ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. E o quê? Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Você me fez nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Tira! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na realidade. Camisa, meu irmão! Tamo junto, garoto! DJ Moisés lá no Rubi também tá aqui com a gente! Alô, Moisés! Pra você, garoto. Galera de Boca Juba, galera de Baião também com a gente. Locomotiva e as Mandibas, Alerquinas, Juliana também, a Priscila, a Débora, estão aqui com a gente, a Anne, a Sandra, a Denilson, Absoluto também da área. Quem gosta dele, dá um gritinho, quem gosta dele, levante a mão. Eu sou, super stock som, eu sou, super stock som, a inovação é o DJ. Olha o céu! assista, garoto! Rebola, rebola, vem comigo até embaixo. Rebola, rebola, com essa cara de safado. Gangue do Eletro! Romero, Jeremias, Clebinho, Fran Júnior também tá aqui com a gente, minha amiga Vanessine, o Valber, o Vanderson Gacetada, em mais uma fronteira com o nosso animal. O animal. Madeira, vou botar a madeira, meu amor, levante os fatos, que eu vou botar a madeira. Vou botar a besteira, vou botar a madeira, e quem tiver de branco vai entrar na abusadas aqui no animal. Madeira, vai entrar na madeira, e quem tiver de verde vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar na madeira. Abraçando você, meu irmão idealizador aí do Bloco Engano. Tamo junto sempre, viu, Dadá? E você sempre ia me procurar, mandar mensagem pro meu celular. Não manda e-mail pra mim, você sabe muito bem que eu não tô mais afim. Só relembrando, né, garoto? Minha amiga Débora também tá no circuito. Obrigado, Débora. Minha amiga Ellen, em companhia do seu esposo, Fabrício Pinheiro, fiel escudeiro. Super verso bacana no bloco dos coxinhas. E deixa eu dar um recadão pra essa galera aqui de Mojú, Davidson. Dia 1º de abril, tá tudo certinho, tudo confirmado. O aniversário, festão do nosso aniversário lá do Recreio de Aranhideua. E mais um grande encontro, Davidson. Aliás, o Popson, o Wide da Amazônia. E mais, o Vão do Marajó no Recreio de Aranhideua. Vai ser bacana demais. Vai ser sucesso! O Búfalo do Marajó. Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. Estúdio Dance Produções. A sua melhor produção é aqui.